Feche bem seus fones de ouvido. Mergulhe de cabeça nessas ondas sonoras. E nos próximos minutos, confira tudo que a Zoom Pop pode fazer para transformar a comunicação da sua empresa através do som. Nós somos a produtora completa para o seu podcast corporativo. Quer diversificar as estratégias de comunicação da sua empresa? Quer falar diretamente com os seus públicos por meio da mídia que mais cresce no mundo? Então vem com a gente! Em apenas 5 tópicos, vou te explicar por que a sua empresa deve ter um podcast e por que esse podcast deve ser produzido pela Zoom Pop. Vamos ao primeiro? A mídia que mais cresce no Brasil e no mundo. A liberdade de consumir conteúdo de qualidade enquanto realiza outras tarefas do cotidiano é um grande diferencial do podcast em áudio. A caminho do trabalho, enquanto faz atividades físicas ou tarefas domésticas, durante a pausa para o café, enfim. Essa facilidade de acesso encaixa certinho com nossas rotinas atuais tão atarefadas, não é mesmo? E por essas e outras, que de acordo com uma pesquisa recente, o Brasil já é o país que mais ouve podcasts no mundo. Uma mídia essencialmente flexível. Quer agilidade na informação? Uma audio news pode ser a solução. Quer aprofundar sobre um determinado assunto com a presença de especialistas? Um bom mesa-cast é uma pedida perfeita, mas a flexibilidade dos podcasts não para apenas na duração. Eles podem ser temáticos, contar uma história única, promover debates, entrevistas ou conversas livres. Vai por mim, existe ao menos um formato de podcast sob medida para diversificar as estratégias de comunicação da sua empresa. Seu podcast, onde o seu público está. Sua empresa tem dificuldade de se comunicar com colaboradores geograficamente distantes? E com aqueles que não possuem acesso à rede de computadores? Sim, esse é um dilema para boa parte das organizações. O podcast em áudio rompe todas essas barreiras e promove um acesso amplo e irrestrito. Além disso, seu conteúdo também pode ser publicado no Spotify, na Deezer e em outros agregadores. A distribuição do seu programa será feita estrategicamente, de acordo com os seus públicos de interesse. Ao seu lado, em cada etapa. Uma das grandes vantagens do podcast é a simplicidade na produção. Porém, antes de apertar o REC, muito trabalho precisa ser feito. Seja qual for seu nível de conhecimento sobre podcasts, nós estaremos ao seu lado, desde a idealização do projeto até a publicação do conteúdo e acompanhamento de indicadores. Qualidade sonora é com a Zoom Pop. Já teve a experiência de clicar em um conteúdo e simplesmente não conseguir prestar atenção porque o áudio era muito ruim? Com a Zoom Pop, isso não vai acontecer. Contamos com um time profissional de locução, mas se preferir, as estrelas do seu show podem ser os próprios colaboradores da sua empresa. E claro, sem deixar de lado a qualidade sonora, seja com gravação remota ou presencial. E tudo isso de maneira descomplicada e dentro do seu orçamento. Viu só? Se estava em dúvida sobre como começar a produzir o podcast em áudio da sua empresa, saiba que o primeiro passo já foi dado. Você acaba de encontrar a empresa certa para estar ao seu lado nisso. Bom, acho que os minutinhos de atenção que te pedi lá no início se passaram. Então, vamos parar por aqui. Os podcasts corporativos podem transformar a comunicação da sua empresa. E nós, da Zoom Pop, estaremos ao seu lado para fazer isso acontecer. Se a sua marca precisa de solução em áudio, saiba que esse é o nosso negócio. Visite o nosso site em zoompop.com.br e saiba mais.